anoitecer, resolvo dar um rolê e tentar entender por que existe a violência e nunca a inteligência de viver. Antigamente as pessoas tinham a felicidade, hoje o que vimos é muita criminalidade. Neguinhos por aí, tanto um antibandido, outros no mundo das drogas sendo fudido. Muitas famílias sem união, viciados em casas de recuperação. É, e na primeira esquina que eu passei, pequenas luz iluminando, eu avistei. Era o Beck que estava lá, como sempre, presente em todo lugar. Vejo que drogas hoje em dia tá comum, vira o desenho animado pra qualquer um. Lembro dos meus chegados, os quais nós batíamos uma bola. Hoje as lembranças me fazem eles queixando um baseado atrás da escola. É foda de ver tudo isso acontecer, a molecada nas drogas é o que eu quero entender. Sou capaz. É, aqui estou, na rua se Brasil, Jaiara, cidade de Anápolis, puta que pariu. Um inesperado acontecimento, tenho certeza que amanhã todos vão ficar sabendo o que aconteceu na minha quebrada. Dois irmãos de sangue brigando, um matou o outro de facada. Sei que é triste, então a mãe tem que aguentar a dor no coração. Realmente eu não consigo me conformar, porque que a violência está prestes a nos dominar. Saio dessa rua, continuo em busca da paz, tenho certeza que um dia eu serei capaz. A mesma rotina, uma história violenta a cada esquina. Maluco só de bico, ferro na cintura, lâmpadas quebradas, ruas bastante escuras. Acho que vou chegar, sair fora daqui, fico um pouco cismado, pode sobrar pra mim. Quero a paz. Vem daqui, vem de lá, porque que todo mala tem que aprontar? Dois assaltantes fugindo da polícia, tenho certeza que amanhã será mais uma notícia, que com certeza todos saberão. Na ronda policial, a verdadeira confusão, eles assaltaram uma mercearia. Rotina constante que acontece nas periferias, de repente um vacila, então acaba caguetando o outro irmão. Situação difícil de compreender, me perco na busca, tentando entender. Sou capaz. Continuando meu rolê, passo por uma praça, saio em um bico, parece cheio de fumaça, onde o silêncio parece ser a autoridade. Com o corpo no chão, morto de verdade, eu sigo em frente sem olhar pra trás. Não sei do que a polícia é capaz, quem sabe pode me culpar. É a única maneira deles me tragar. Meus pensamentos se adiantam como se o dia houvesse amanhecido, mas não, a noite é como uma criança. Se eu vacilar, não terei mais esperança de continuar em busca da paz. Tenho certeza que um dia eu serei capaz.